Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Inventores de Memórias. Um programa para conversar com pessoas que se dedicam a deixar muito vivas as memórias de seus territórios. Alô, alô, queridos ouvintes da Rádio TV Mundo Novo. Chegamos hoje ao último episódio dessa temporada. E conversamos com três mulheres maravilhosas. Ana Paula Portela, ativista feminista. Luana Varejão, advogada popular. E Vânia Brainer, uma trabalhadora social da memória. Todas pernambucanas vieram até aqui para nos contar suas experiências coletivas de luta pelo direito à memória na paisagem do Cais José Estelita, na cidade do Recife. Elas nos mostram a força da junção da população em torno de uma mesma causa. Falam das histórias do PL Marília Reis, do Grupo Direitos Urbanos. Que nome, hein, gente? Que nome. Grupo Direitos Urbanos. Da luta contra o Projeto Novo Recife, do lindo movimento Ocupa Estelita, da vontade de memória da comunidade do COC. Falam do poder da cultura, das utopias e da construção da ideia de que a cidade é nossa. E que mesmo em lutas que a gente não tem o veredito final do jeito que a gente sonhava, há ganho, há construção, há avanço. Esse é o tipo de história que a gente está precisando ouvir para não desistir de caminhar, não é mesmo, minha gente? Então vamos a ela. Bom, então para a gente começar, a gente queria saber quem são, né, vocês. A gente queria que vocês se apresentassem. Então, quem é Vânia, quem é Ana Paula e quem é Luana? Bom, eu vou responder então. Quem é Vânia? Bom, Vânia é uma recifense, né? E eu, na verdade, tenho um trabalho com essa questão da memória, né? Eu me considero, como eu digo sempre, uma trabalhadora social da memória. Na verdade, eu sou trabalhadora social, porque antes eu era jornalista e, quando eu era jornalista, eu também trabalhava muito mais voltado para o social, sempre para os movimentos sindicais, movimentos populares, os movimentos políticos de esquerda. Então, sempre fui uma pessoa que tive um trabalho atuante assim, nessa área, né? Nunca, por exemplo, quis trabalhar na grande imprensa, nem fiz uma entrevista para isso. Então, sempre realmente vejo o trabalho, e o meu trabalho específico, e o trabalho de, especialmente das pessoas que defendem uma museologia diferente, uma museologia social, como eu chamo, essas pessoas, elas necessariamente têm que ter uma visão da política da vida, assim, não é a política no sentido estrito, político partidário, né, isso, mas a política da vida, a vida é cheia de políticas, né, e a gente precisa estar sempre envolvido nisso, e eu sempre busquei isso, sempre busquei discutir essas questões, e é por isso que, bom, eu cheguei de Estelita, eu acho que foi isso, foi esse caminho aí, entrei nos movimentos sociais, depois fui diretora de museu, depois fui ser acadêmica, estudar, fiz um doutorado e cheguei no Estelita. Enfim, é isso. Agora é com vocês, meninas. Tá bom. Bom, então, eu sou uma recifense também, como Vânia, sou socióloga, embora seja psicóloga de formação, mas exerço a sociologia há muito tempo, mais de 30 anos, para falar a verdade, e sou uma ativista, mas não ativista clássica do campo das lutas urbanas. Eu sou uma ativista feminista, né? Toda a minha inserção política original ela vem do movimento de mulheres e do movimento feminista e do campo da esquerda. Durante muito tempo, trabalhei com consultoria e com assessoria a políticas públicas, né? Ao desenvolvimento de políticas públicas municipais, estaduais, no nível federal também. Voltado tanto para o campo das políticas para mulheres, como políticas sociais em geral, e no campo das políticas de saúde, né, no âmbito do SUS. O Ocupa Estelita, a questão do Estelita chega na minha vida pelo fato de eu ser recifense, né? Assim, pelo fato de ser uma moradora da cidade, né? E assim como centenas, talvez milhares de outros moradores e outras moradoras daqui da cidade, aquela área, né, do Recife é uma área que toca o coração de muitos de nós. Assim, é uma área muito bonita, a gente vai poder falar dela mais um pouquinho daqui a pouco, né? Mas assim, ela é uma área linda que fica num pedaço da cidade muito especial, né? Quase como, não é exatamente uma porta de entrada, mas é uma passagem de uma beleza estonteante, né? E quando essa área ela sofreu a ameaça que ela sofreu há 10 anos, né, mexeu com muitos de nós. Então, eu me envolvi no processo da Hospitalita, porque sou uma ativista por natureza, assim, então, sou ativista desde os 16 anos de idade, hoje eu tenho 59, então nunca deixei de militar, de atuar politicamente. E esse era um problema, uma questão política que, para mim, se tornou de altíssima magnitude, porque representava muita coisa, não representava apenas uma área da cidade, mas talvez o Hospitalita tenha condensado assim, de uma maneira muito clara e muito evidente para todos nós a verdadeira luta de classes em Recife, né? Assim, então, eu me envolvi nisso como uma cidadã, né? Como uma recifense que ama a sua cidade. E eu agora, bem, eu sou Luana, eu sou formada em Direito, fiz, enfim, atuo no Direito, me encontrei no Direito a partir da Advocacia Popular, do exercício da Advocacia Popular, faço parte de um coletivo e aí me formei politicamente também a partir da construção desse coletivo, que é o Centro Popular de Direitos Humanos, que é um coletivo que presta assessoria jurídica popular, política, para movimentos sociais, comunidades, enfim, sobretudo na pauta da luta urbana e da luta e da liberdade de expressão. E aí eu acho que o Hospitalita, ele surge mais ou menos, a briga do Hospitalita também, ela surge mais ou menos aí, no momento que eu estava me formando, em 2012, e o momento que eu estava fundando o CPDH. Eu não... Enfim, é como a Ana fala, né? A gente foi mobilizado antes mesmo de passar a construir o Hospitalita. Eu comecei a frequentar os ocupos que aconteciam a partir de 2012 como cidadã, porque era uma questão ali que mobilizava muito a gente, porque existe, para todo recifense, existe esse vínculo afetivo muito grande com aquela área. Assim, eu acho que eu me lembro na infância... Sempre que eu cruzava o cais, eu imaginava e voltava para casa imaginando e falando o que eu sonhava que pudesse ser feito ali. E aí comecei a frequentar o Hospitalita como cidadã mesmo, e aí a partir de 2014, mais ou menos, quando o CPDH já estava um pouco mais estruturado, enfim, a gente já estava se envolvendo com mais lutas urbanas e mais questões, a gente começou a participar do Hospitalita, enfim... no processo de construção, né? A gente tinha tido o primeiro contato com o D1 em 2013, por conta de outra luta que tinha sido do que a Ana faz parte do D1, né? A partir de 2013, que foi uma luta do COC Resiste, uma comunidade que fica ali próxima ao Hospitalita. E aí, a partir de 2014, foi que eu comecei a construir mesmo um movimento, enfim, me envolver mais profundamente nessa luta. É isso. Eu acho que seria bacana, Ana, dizer o que é o DU, que a Luana falou algumas vezes, e aí é importante a gente situar o povo que está ouvindo a gente. Então, o DU é quase que o começo disso tudo, né? Em 2011, quando a gente começou, as pessoas, né, começaram a usar de uma maneira mais intensa o Facebook, que foi em 2009, 2010, mas nesse período aí, o Facebook terminou se tornando assim, uma plataforma de discussão sobre questões próximas. Né? Então, questões ligadas a questões de bairro, né? Questões de áreas em que a gente frequentava, por exemplo, Olinda ou Carnaval. Né? Então, questões que afetavam um grupo maior de pessoas passaram a ser debatidas no Facebook a partir dos perfis de algumas pessoas. Né? A gente ia conversando. E aconteceu um episódio em 2011, que mobilizou muitas pessoas amigas, próximas a nós, que foi na época ela era vereadora, era Marília Reis, hoje em dia eu acho que ela é deputada federal, não é isso? É. Mas então a Marília Reis era vereadora e naquela época havia um debate muito grande, muito intenso na cidade sobre questão de segurança. Pernambuco tinha uma taxa de homicídio muito alta. O governador naquela época, que era Eduardo Campos, ele tinha implementado uma política de segurança chamada Pacto pela Vida, que era uma política que tinha sido muito debatida com a sociedade, que trazia algumas inovações, como políticas de prevenção, etc. e tal. E um dos temas que era muito debatido no Pacto pela Vida era se o uso de álcool, né, e a existência de bares produzia mais violência ou não. Então tinha um debate na cidade sobre isso, estava na imprensa, estava em todo lugar. E a Marília Reis, que era vereadora, ela fez um projeto de lei que era para fechar os bares de Recife, proibir as mesas na calçada, né? E tinha uma hora, tinha um toque de recolher para os bares. Então, para quem está ouvindo o podcast e não conhece Recife, nem conhece Olinda, isso é uma coisa, isso é um apocalipse, né? Então, você tocar, né, você tocar na diversão, na vida noturna, na festa, na farra, não sei o quê, isso é uma coisa impossível. Então, o Facebook pegou fogo. Assim, então, foi uma coisa alucinante. Todo mundo, como não é possível? E, tarará, tarará, tarará. E eu trabalho com o tema da segurança pública há muito tempo. Então, no meio dessas discussões, assim, eu e mais umas duas ou três pessoas, a gente se colocou à disposição para conversar com a Marília Reis, né? Para conversar com a Marília Reis e conversar com outros vereadores do PT que eram contrários a essa posição. Então, a gente se dispôs a fazer uma articulação para derrubar esse projeto de lei, para que ela retirasse esse projeto de lei. E aí, nessa articulação, terminou que a gente conversou com ela, ela retirou, a gente ganhou, não sei o quê. Então, a partir dessa articulação, a gente fez um grupo no Facebook chamado Contra o PL de Marília Reis, né, que era o PL da Lei Seca, né? Então, contra o PL dela. E esse grupo cresceu muito, muita gente entrou no grupo e tal. E aí, quando foi algumas semanas depois disso, saiu uma notícia no Jornal do Comércio, que é um jornal local daqui de Recife, dizendo que em janeiro ia começar a construção do projeto Novo Recife no Cais José Estalita. E tinha uma foto do projeto. E a foto era uma coisa assustadora, porque eram 13 torres, né? Criolo fez a música, né? Ele canta 13 torres no cais, 13 torres a mais, então eram 13 torres imensas nessa área magnífica da cidade, que é o encontro do rio com o mar, né? Tem o braço do rio ali e você tem o mar, então linda, aquela área toda aberta, tem mangue também, tem tudo, aquelas 13 torres. Então, essa notícia caiu como uma bomba nesse grupo do PL de Marília Reis, né? Caiu como uma bomba no Facebook. Esse grupo, a essa altura, tinha acho que umas 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, uma coisa assim. E aí a gente começou a discutir essa questão. E, simultaneamente, apareceu um outro problema, que era de um prédio muito bonito que tinha na Avenida Boa Viagem, um prédio pequeno, na Avenida Boa Viagem aqui, é a principal avenida da orla de Boa Viagem, que é a Praia Urbana de Recife. E esse edifício, que se chamava Caiçara, era um edifício lindo, de arquitetura eclética, 2 andares, lindo, lindo, um bibelôzinho, ele parecia, não sei nem, um castelinho, sabe, uma coisa muito bonita. E aí saiu também uma notícia de que esse prédio ia ser demolido para se construir também um espigão lá. Então, essa discussão do prédio do Caiçara também veio para dentro do grupo do PL Marília Reis. Aí depois apareceram discussões sobre ciclovia, ciclofaixa, veio para o grupo do PL de Marília Reis. Então, o grupo começou a ser um repositório de discussões sobre a cidade, né? E aí, no meio da, quando abriu essa conversa sobre o projeto Novo Recife no Cais José Estelita, a gente começou a se organizar para pedir uma audiência pública, né, na Câmara dos Vereadores, para a gente discutir o projeto Novo Recife, para que a prefeitura se pronunciasse a respeito disso e que a gente, que a população do Recife, né, fosse informada a respeito da legalidade desse projeto. E aí, acho que Luana vai poder falar, tu estava na, acho que Luana estava na, na, Estava não? Essa primeira. Essa audiência é histórica, depois a gente pode até falar um pouco mais dela. Mas o fato é que a gente promoveu, né, a gente teve o apoio de vários vereadores e de várias pessoas da gestão da prefeitura, fizemos essa audiência pública lá, que foi uma audiência que lotou, então não cabia gente, era gente saindo pela janela da cidade, tá? E aí o nosso querido Leonardo Cerdeiros, que a gente perdeu há um mês atrás, que era uma grande liderança, foi uma grande liderança desse processo, eu conheci nesse momento, né, dessas mobilizações, eu não conhecia Léo, a gente se conheceu ali. Léo liderou esse processo da audiência, e eu, ele, mais algumas pessoas que estavam no grupo do Marília Reis, a gente se preocupava porque começou a surgir muita demanda, a coisa cresceu muito, tinha demanda, e a gente dizia, olha, para onde essa coisa vai? A gente tem que, esse grupo não pode mais se chamar PL Marília Reis, ele tem que ter um outro nome, a gente não sabia que nome colocar e tudo, então um dia a gente estava fazendo um passeio no domingo à tarde, né, passeando várias pessoas na cidade, tá, e parando para tomar uma cerveja ali, outra cerveja ali, não sei o quê, e a gente conversando que nome a gente poderia colocar nesse grupo. E aí a gente parou no Pátio de São Pedro, que é outra área que a gente é muito querida de todos nós também, paramos no pátio, e aí naquela conversa de brincadeira, de farra e de tudo, aí Beto Normal, que é um estilista daqui da cidade, ele jogou no ar, assim, não, Direitos Urbanos, né? A gente podia chamar o grupo Direitos Urbanos. E aí a gente olhou e disse, ah, o nome é bom, né? Faz essa, né, essa dobradinha aí com direitos humanos, né, e tal, esse nome é bom. Mas outras pessoas não gostaram, a gente ficou assim. E aí no dia da audiência, e a gente não criou o grupo, né, não fizemos nada, só que aí no dia da audiência, com aquela multidão ali gritando, não sei o quê, abaixa o Novo Recife, abaixa o Novo Recife, vem o Cais e tal, aquela coisa toda, a imprensa, muita gente da imprensa. E aí Léo pega o microfone, aí diz, bom, e agora vamos continuar essa discussão, essa mobilização continua aqui no grupo Direitos Urbanos. E aí a gente olhou para ele e disse, o grupo não existe. Como é que vai ser isso agora? Aí Léo olhou assim para alguém que estava do lado, eu não me lembro mais quem, e Léo disse, cria o grupo, cria o grupo. E aí a gente disse, mas e agora o outro grupo tinha 3 mil pessoas, a gente vai perder essas pessoas. Aí Léo, agora não interessa, a imprensa já sabe. Aí já saiu uma imprensa que era Direitos Urbanos. Aí a gente corre para uma rua que também é uma rua de boemia daqui de Recife, que é muito importante para essa movimentação toda, que é a Rua Mamede Simões, tem algumas áreas assim, bem importantes. O Pátio de São Pedro, o Pátio de Santa Cruz, a Mamede Simões e tal. Então a gente foi para lá, quem tinha computador abriu o computador para tentar fazer a coisa, e a gente com uma sensação de erro estratégico muito grande, porque a gente achava que ia perder as 3 mil pessoas. Mas aí, às 7 horas da noite, no mesmo dia, já tinha 8 mil pessoas no grupo. E aí assim criou-se o Direitos Urbanos, que foi, vamos dizer assim, o início disso tudo, né? Assim, da mobilização. E que chegou a mais de 30 mil, né, Ana? Assim, foram mais de 30 mil pessoas ao longo do processo, né? Isso. E o primeiro ocupe, Ana, como foi também? Foi nessa loucura do DU, né? Foi. Porque o grupo ele não tinha direção, não tinha hierarquia, não tinha absolutamente nada. A gente tinha um grupo de moderadores, que era imenso, né? Então, publicamente, o grupo aparecia como se fosse um movimento super organizado, estruturado e forte, né? Isso. Como tinha 30 mil pessoas ali no grupo, então todo mundo, né? E a gente fazia questão de manter essa imagem, né? Imagem da força, porque isso era importante para as negociações que a gente fazia, porque aí vale dizer que a briga da gente era com as grandes empresas construtoras daqui do estado de Pernambuco, né? A gente tinha uma briga com o estado, evidentemente, né? Que o Estado é quem regulava, né, quem regula todo esse processo, mas a briga mesmo, assim, o inimigo de verdade eram essas construtoras. E eles são muito poderosos, porque as construtoras daqui de Recife, além de, como em todo o país, né, é um capital que é internacionalizado, é um capital articulado, né, nacionalmente, internacionalmente, mas fazem parte dessas empresas pessoas que têm suas origens nas grandes famílias de senhores de engenho, né? Então, são as grandes famílias tradicionais e poderosas daqui da cidade e que nunca atuaram de forma, vamos dizer assim, 100% civilizada e republicana, né? Então, tem poderes ocultos ali, né? Nesse setor empresarial, que era uma coisa muito difícil, né? Então, essa coisa que Vânia diz de olheiros que tinha dentro do DU, tinha mesmo, tinha olheiros, tinha espiões, as empresas colocavam gente do grupo ali, teve pessoas que foram perseguidas, pessoas que foram ameaçadas, né, durante o processo, teve muitas histórias estranhas de agressões físicas, eu não vou me lembrar dos detalhes agora, mas houve em alguns momentos, né, assim, a tensão foi muito grande, né? A tensão foi grande porque a gente sentia realmente que algumas lideranças dos processos estavam sendo perseguidas e a gente não conseguia identificar muito essas ameaças, né? Então era muito difícil, inclusive, da gente conseguir proteção por parte da polícia ou do poder público. E dessa parte talvez Luana possa falar melhor, porque quando o CPDH entrou, né, no movimento, a gente sempre teve, articulou muitos advogados e advogadas para cuidar, né, do movimento, mas o CPDH encampou mesmo essa parte da proteção das pessoas, né. Mas, assim, a gente fazia questão de manter essa imagem de que éramos fortes, mas a gente não tinha, de fato, nenhuma estrutura, a gente nunca teve coordenação, né, a gente nunca teve direção, diretor disso, diretor daquilo, e a gente atuava no grupo de uma maneira que era assim, se você tiver uma ideia, jogue no grupo e procure gente para fazer junto com você, ali no grupo. Se aparecer, faz, se não aparecer, também não faz. Então, não tinha assembleia, não tinha nenhum mecanismo de tomada de decisão. Então, a pessoa dizia, não, a gente quer fazer uma horta comunitária não sei aonde. Beleza, bota a ideia aí, se alguém quiser fazer, faz. Aí aparecia e fazia, né? Então, muita ideia não foi para frente, porque não aparecia ninguém, né, para fazer, ou aparecia pouca gente, e algumas ideias realmente ganharam força. Uma dessas foi o APUP, né? Então, chegou a gente estava naquela época, teve a história do Occupy, de Wall Street, né? Vocês lembram disso, né? Uhum. Que tinha sido feita uma grande ocupação em Wall Street, em Nova York, contra o sistema financeiro mundial, né? Então, havia uma grande discussão sobre a questão do mercado financeiro, essa coisa toda, e essa ideia de você ocupar espaços públicos estava começando a ganhar força naquela época. Até então, não era uma forma de luta, né, tirando as ocupações do MST, né, as ocupações rurais, ela não era uma forma de luta muito comum, assim, muito utilizada pelos movimentos sociais aqui no Brasil. Mas aí, lá no DU, aí levantaram essa lebre, né? Então, não, então vamos fazer uma culpa e vamos ocupar, que aí eles não constroem. Se a gente for para lá, eles não vão construir. E aí a gente disse, vamos, né? O lugar não tem nada, assim, de estrutura, né? Assim, não tinha nada. Era esse lugar que a gente está falando, ele é uma área imensa, né? Que fica numa frente d'água, né? Como eu disse, na beira do mar, e tem um braço de rio também. Tem um viaduto de um lado e tem duas pontes do outro lado e tem um mangue atrás, um pouco atrás, para o lado direito, assim, e atrás dessa área tem a cidade do Recife. Mas essa área do Occupy Estelita mesmo, eu não sei qual é o tamanho dela exatamente, mas ela é muito grande, e ela é toda cercada, porque ela tem um pátio ferroviário dentro dela, né, a rede ferroviária nacional, essa área era deles, né? Então ainda tem as linhas de trem, ainda tem os armazéns, tem muitos armazéns que eram utilizados pela rede ferroviária nacional e acho que eram utilizados também por outras empresas. Mas assim, não tem ninguém morando lá, não tinha nada, né? Então a gente, e para ocupar realmente aquela área, ocupar a área inteira, a gente ia precisar de dezenas de milhares de pessoas. Então aí a gente não tinha dezenas de milhares de pessoas para ir para lá, né? Mas a gente tinha algumas, né, algumas milhares. Então, a gente imaginou, né, chegar para lá. É uma área muito bonita, de fato. Então, dá para andar de bicicleta, dá para andar de skate, né, fazer festa. Acho que vocês já devem ter visto as fotos, né, dos ocupos. Então, é muito legal. E a gente imaginou que a gente ia ocupar uma pequena areazinha, né? A gente foi lá avaliar como é que ia fazer a coisa. Então, um pedacinho pequeno ali com pouca gente. A gente achava que umas 500 pessoas, né, 200, 300, 500, e eis que foram milhares. Assim, não foi o suficiente para ocupar o espaço todo, mas realmente chamou a atenção. Isso foi uma coisa muito legal, porque deu uma energia boa nas pessoas, assim, né? As pessoas se deram conta de que a gente podia fazer coisas e que a cidade... Foi ali que a gente construiu essa ideia de que a cidade é nossa, né? Então, a cidade é nossa, ocupe. Então, a cidade não é da Moura do B, a cidade não é das construtoras, não é do governador, não é do prefeito, a cidade é da gente, a gente pode fazer dela o que a gente quiser, né? Então, a partir desse primeiro Ocupe, que foi em abril, a gente fez vários outros até agora. O último foi uma homenagem a Léo, né? Eu não pude ir, mas Luana foi. Eu gostaria também de falar um pouco do aspecto mesmo, dessa questão mesmo da memória, né? Assim, como eu vejo esse movimento, ele contribui para essa discussão, né? Da memória da cidade. E não só da cidade, como das pessoas. Eu acho que o Estelita, ele foi algo assim, tipo assim, a gente olhava para o Estelita e tem um pouco da memória de um futuro que a gente queria, né? Na verdade, é isso. A gente criava para esse espaço essa memória de futuro, assim, né? Sempre teve projetos ali, inclusive antes mesmo, na gestão anterior, logo no início, na gestão do Peixe como secretário de Cultura do Recife, havia todo um projeto ali mais artístico-cultural, né, para aquela região, né, que eu nem me lembro como era o nome do projeto, mas era um grande projeto, negócio mega, assim, negócio meio também exagerado, que terminou... Claro, óbvio, não acontecendo, porque, né, isso nunca iria acontecer se eles acham, né, geralmente o Estado acha que essas coisas nunca acontecem se não tiver dinheiro privado, né, e para ter dinheiro privado eles precisam ter lucro e para isso eles precisam construir torres e, enfim, uma loucura. Terminou que é isso, o que a gente sempre sonhou em construir algo como um complexo cultural, né, algo que fosse realmente bacana, porque ali é realmente uma área de grandes memórias da cidade do Recife, né, do Frei Caneca, né, onde tem o Museu da Cidade do Recife, é onde tem o maior, são 16 monumentos históricos tombados pelo patrimônio histórico, né, nacional. Então, assim, realmente uma área valiosa, vamos dizer assim, no sentido de memória, né, de valor social, vamos dizer assim, mas também é exatamente porque está em frente a um corpo de água, né, como chama, um espelho de água, né, à frente tem o rio Capibaribe, logo mais à frente tem o mar, quer dizer, ali sempre foi um lugar muito privilegiado, vamos dizer assim. E aí, qual é a coisa? Uma grande trama entre o Estado, né? O Estado brasileiro, de um modo geral, porque envolve órgãos públicos, federais, municipais, estaduais, enfim, envolvidos nessa loucura, se junta e se faz essa coisa com o capital, o grande capital, como a Ana Paula já deixou aqui, claro aqui para a gente, né, de como é que funciona, ou seja, são as grandes famílias, as famílias tradicionais, né, que estão ocupando as instituições públicas, inclusive, né, e que também estão com o poder econômico na mão. Então, foi uma luta muito difícil. Eu diria que foi assim, uma guerra de Golias mesmo contra... Aliás, de Davi contra Golias mesmo, assim, porque essa ideia que anda de aparentar ser forte, né, essa ideia de se construir essa imagem de uma aparência de uma grande organização, de uma grande fortaleza, isso foi muito inteligente, assim, foi realmente uma estratégia de grande inteligência. E o que eu até destaque, eu acredito que vocês devem lembrar disso, no texto que eu apresentei na USP, né, lá no eu ressalto o uso, entre aspas, né, o uso da cultura como uma forma de expressão, né, dessa indignação, dessa revolta da cidade, né, contra tudo isso, contra esse desmando, né, que se apresentava ali naquele momento, como algo inexorável, ou seja, aquele futuro era inexorável, aquela área que foi deliberadamente excluída da cidade, porque, na verdade, houve um abandono deliberado, isso, inclusive, é dito... No, no, no despacho aí do juiz, que quando ele dá ganho de causa, alguma coisa assim, quando ele embarga a obra, alguma coisa, eu até cito isso, ele fala isso, quer dizer, houve um abandono deliberado por parte do Estado exatamente para enfraquecer a imagem do lugar, porque, na verdade, o que, que a gente tinha também, que o DEU tinha que lutar, era mostrar que as pessoas, várias pessoas que eram contra as ideias do DEU, elas eram contra, porque diziam, mas o espaço está abandonado, virou lugar de bandido, virou lugar de drogas e tal e tal. E aí a gente dizia, sim, mas ele está abandonado por quem quer dar ele para dar de graça praticamente, né? E que poderia se transformar num espaço bacana em várias coisas. E o que foi legal desse movimento é que ele, ao atuar na área com muita criatividade, né? E conseguiu trazer as diversas linguagens culturais para dentro desse movimento, como estudantes de música clássica que iam tocar, né? Tem imagens incríveis sobre isso, como professores da universidade que iam, transferiam as suas aulas para o espaço, como os grupos de cultura popular que iam, o Movimento Sem Terra fez uma grande feira agroecológica, junto também com o pessoal lá que estava fazendo já a tal horta agroecológica, quer dizer, havia ali um sinal de um grande grupo, vamos dizer assim, de uma grande parte da população do Recife, mostrando que ele queria uma cidade diferente, diferente do que o poder estava planejando. E eles mostraram que cidade era essa. Era essa mesma cidade que foi contra a PL da Marília Reis. A cidade que gosta de ir para a rua, que gosta de brincar, que gosta de, enfim, de se apresentar, e é uma cidade artística, Recife é uma cidade artística, sempre foi uma cidade cultural, né, e isso ficou muito expresso na beira do cais, como eu digo, né, como diz crioulo, né, na verdade, ficou muito expresso ali, e foi realmente um momento de grande acendimento, vamos dizer assim, de esperança mesmo, né? A gente achava que a gente ia conseguir, infelizmente, aí Luana pode falar, trazer a má notícia, a gente não venceu, né? A verdade é essa, nós não vencemos, mas nós caímos em pé, como se diz assim, a gente levou um golpe de capoeira, mas a gente conseguiu cair em pé, assim. Eu acho que a dignidade da luta, né, dos apoios que essa luta conquistou, né, apoios nacionais e internacionais, assim, foi realmente incrível. Vocês terem, para ter uma ideia, um movimento que sai no Al Jazeera, mas que durante muito tempo não teve uma linha no Jornal do Comércio, que, na verdade, era o jornal que queria vender os prédios. A gente fala dos ocupes, mas eu acho que é importante diferenciar ocupe e ocupe. Porque os primeiros ocupes, na verdade, eles foram atos públicos, manifestações que aconteceram durante um dia inteiro. Então, a gente chegava lá de manhã e saía à noite, saía meia-noite, uma hora da manhã e tal, mas a gente não ficava lá. A ocupação, realmente, ela só veio acontecer, eu acho que foi em 2014. Se eu estiver enganada, a Luana me corrige. Tá? Mas eu acho que foi em 2014, né? Já havia uma discussão dentro dos direitos urbanos sobre a necessidade de ocupar a área de uma maneira mais extensiva, né, de passar realmente, colocar barracas lá e as pessoas ficarem passando um tempo lá, mas essa discussão não chegava, né, a lugar algum, havia muita divergência, até que chegou um determinado momento, como as ameaças, elas apareciam, daí a gente brigava, a situação melhorava, depois aparecia outra ameaça e tal. Então, diante de uma nova ameaça de iniciarem a construção dos prédios, aí uma parte da militância, né, que estava ali por perto, dentro do DEU e por perto do DEU, ocupou a área. E é nesse processo de discussão sobre ocupa, não ocupa, que surge o movimento Ocupa Estelita. Então, o movimento Ocupa Estelita, ele não deve ser confundido com direitos urbanos. Né? O direitos urbanos, ele foi essa articulação inicial, né, que tinha, né, muitos integrantes, né, se não todos os integrantes do movimento Ocupa Estelita, em algum momento fizeram parte do DEU. né? Mas depois alguns saíram e tudo, e o movimento Ocupistalito, ele criou também identidade própria. Ele passou a ser um movimento que se articulava em torno da permanência no território do CAIS, né? E aí essa ocupação, ela demorou muitos dias, só acabou porque o governador colocou a polícia para tirar as pessoas de lá, né? E claro, o Direitos Urbanos apoiou essa ocupação o tempo inteiro, né? Mas assim, ela foi de fato liderada basicamente pelo movimento Ocupistalito. E quando a gente narra essa história, a gente precisa demarcar dois momentos dela. Essa grande importância que eu acho assim, absurda e fundamental dos direitos urbanos de 2012 até 2014 e depois também. Mas toda a narrativa que os direitos urbanos foi construindo, que mobilizou tanta gente, assim, se os direitos urbanos não tivessem construído uma narrativa, denunciado tantas ilegalidades, colocado luz naquele ambiente, e feito as pessoas se despertarem o interesse ainda mais sobre o Estelita e sobre aquele projeto Novo Recife, no dia, em maio de 2014, quando teve início a demolição dos armazéns de açúcar do CAIS, se não tivesse tido esse trabalho anterior do DU, não teriam aparecido lá dezenas de pessoas para ocupar a área. Assim, foi fundamental esse processo anterior do DU de construção dessa narrativa e de construção, enfim, desse vínculo, né, de fortalecimento, sobretudo. Eu acho que o vínculo já existia. Como eu disse, quando eu era criança, eu sempre imaginei, eu sempre tive um sonho para o CAIS. Mas o DU fortaleceu o vínculo das pessoas do Recife com o CAIS, e aí quando em maio de 2014 teve início a demolição, assim, foi a catarse, eu me lembro. Enfim, um território de utopia, assim. A gente brincava que o Ocupe que existia ali, aquela ocupação que existia ali, era um microcosmo, assim, de todas as nossas utopias. De construção, enfim, de assembleias diárias, cansativíssimas também, né? Assembleia de manhã e de noite, construção de cozinha coletiva, e aí debate sobre machismo, feminismo, racismo, LGBT, enfim, tudo que a gente pudesse imaginar ali estava sendo construído e desconstruído e pautado, e aí não era, deixava também de ser só só o debate do projeto, né? Era um debate muito de cidade, que cidade a gente quer, que sonho a gente tem, o que pode ser construído aqui, e de potencializar, assim, a ideia do que era aquele terreno. Enfim, a partir da ocupação, o Ocupe ganhou uma projeção nacional, começou a ser repercutido em vários locais, enfim, sobretudo por essa rede de movimentos, e com a desocupação violenta no início da Copa do Mundo, né, que foi um erro também, crasso, assim, do governo, a gente teve uma repercussão internacional, é isso, Al Jazeera, porque toda a imprensa internacional estava no Brasil, estava por aqui, Recife era uma das capitais da Copa, e aí teve uma cobertura muito grande, foi um massacre, assim, extenso, foram 12 horas nesse processo de desocupação, e que nem foi desocupação, né, a desocupação começou às 5 da manhã e acabou às 6, às 6 horas o terreno já não tinha mais ninguém, e aí a polícia ficou das 6 da manhã até quase o fim da tarde, assim, dispersando, tentando dispersar as pessoas, e a mobilização que não parava de chegar, que estava ali no entorno do CAIS, não queria nem que as pessoas ficassem no CAIS. E aí o acampamento se mudou para debaixo do viaduto que tem ali do lado do CAIS, enfim, permaneceu por mais umas 3 semanas lá, até começar um clima de muita hostilização, ficar perigoso, o movimento entender também que era um processo de ameaça, assim, externo, que estava existindo. Enfim, não tem nada comprovado, mas era o que se presumia, o que se dava a entender naquele momento. Enfim, essa mobilização, a gente teve esse projeto de lei final, que hoje em dia é o que respalda o Novo Recife, ele teve alguns ganhos a partir da mobilização do movimento. A gente não pode negar e a gente tem que se vangloriar que a gente melhorou ainda muito esse projeto, mas, em essência, ele continua sendo o mesmo projeto, né? Um projeto que destina uma parte estrategíssima da cidade para uma elite que continua segregando, que está dentro de dentro de uma área popular, uma das últimas frentes d'água disponível na cidade. Então, enfim, nesse aspecto a gente percebe enfim, a maldade que existe na construção dessas narrativas, né? Porque a apropriação da pauta do movimento, do que o movimento estava cobrando, se apropriar, mas construir e meio que legalizar aquilo tudo que a cidade estava reclamando. Até hoje, assim, quando a gente sai de Recife e fala, ah, não, relata alguma história do Ocupista Lindo, as pessoas ficam achando que a gente foi um grande case de sucesso. E a gente foi realmente, eu acho, assim, no quesito de mobilização, no quesito de visibilidade e, enfim, de registro dessa história, assim, dessa memória. É, tem muita produção sobre o que foi o Estelita, mas, infelizmente, as torres estão lá sendo construídas e a gente não... Por mais que a gente atrasou, né, tipo, não foi em 2012 que eles construíram, eles estão construindo... conseguiram demolir, finalmente, essas torres e os armazéns de açúcar em 2019... e aí em 2019, depois de tantos anos, depois de 5 anos, quando começaram a demolir de novo, as pessoas foram para lá, ocuparam, teve uma ocupação de mais ou menos uma semana tentando evitar essa demolição, e aí só, a ocupação só saiu porque eles estavam inclusive colocando as pessoas em risco de vida, assim. A demolição estava crescendo tanto, estava acontecendo tanto, que a gente que estava por ali estava sentindo o tremor da terra, o tremor das paredes, vendo a chance de uma parede cair na cabeça, uma parede de, sei lá, 20 metros de altura cair na cabeça de alguém. E como resultado, assim, desse processo, o que, que vocês consideram que ficou desse legado de organização, de construção política mesmo, né? Vocês mencionam muitos aspectos desse movimento tão amplo, né? Em que essa história também de rebeldia dessa cidade, que tem um passado, né, que tem, foi reavivado. O que, que vocês acreditam que ficou como legado disso, assim? Olha, eu vou dar a minha perspectiva, acho que Luana pode complementar também de um outro ponto de vista, e Vânia talvez de um terceiro ponto de vista. Assim, como eu disse no começo, eu sou uma militante antiga, né? Assim, uma ativista que começou a militar na redemocratização do país. Então, a gente tinha formas de luta, né, que eram muito, vamos dizer, clássicas, né? Era o partido, era um movimento social, né, vinculado a uma determinada categoria profissional, a um sindicato, né, ou trabalhadores rurais, etc. e tal. Nesses últimos 10 ou 15 anos, a gente viu a emergência de dezenas, centenas de formas, né, de organização política e de intervenção sobre o mundo, né, que são muito diferentes dessas formas tradicionais. O DU é um exemplo disso, né, mas eu acho que o DU, embora o DU ele esteja hoje, já não dá mais para a gente dizer que ele é o que era, né, assim, o grupo ainda existe, ainda está lá, muitos de nós ainda atuam dentro do DU e tudo, mas, assim, mas ele terminou virando como se tivesse produzido uma espécie de aprendizado, né, que saiu do DU, que ganhou o mundo, não sei, a gente ganhou o mundo sem muito controle nosso, né, a gente não tem controle, a gente não acompanha, mas o que eu percebo é que, repito mais uma vez, como ativista de muitos anos, eu percebo hoje na cidade do Recife um conjunto de iniciativas, né, pipocando em vários lugares, que não se articulam necessariamente umas com as outras, que não estão sob o guarda-chuva do DU, não estão sob o guarda-chuva de nenhum partido, nem de nenhum outro movimento, mas eu percebo, né, que em muitos bairros, em muitas áreas da cidade, hoje é muito mais fácil para as pessoas se mobilizarem em torno de objetivos comuns. Às vezes, objetivos de curto prazo. Às vezes é só para você resolver o problema de uma determinada rua, de um determinado local, que antigamente, né, naquele modelo antigo de militância, isso dependia de uma atuação mais presente na associação de moradores. Hoje em dia, não. Assim, hoje em dia eu vejo que as pessoas se juntam em pequenos grupos e fazem coisas. É claro que uma parte grande dos ativistas do DU e do movimento Ocupa Estelita também passou a integrar partidos políticos, sobretudo o pessoal, né? A gente teve muita gente do DU, foi candidata a vereador e a vereadora, a deputado também. A gente tem um vereador hoje, que é o Ivan Moraes, que ele participou de todas as mobilizações do DU, é uma pessoa super ativa, né, nos processos todos. Muita gente foi para a gestão, né, então a gente tem muitos ativistas do DU hoje que estão em várias secretarias municipais e que a gente conta como aliados. A gente já tinha, desde o início, a gente tinha muita gente de prefeitura do governo do estado que eram os nossos olheiros, né? Assim, os nossos espiões dentro da estrutura de poder, e hoje a gente tem também ainda, né? Bom, então eu diria isso. Pronto, é isso, eu acho que tanto o DU como o OCUP, eles surgem, né, no momento de efervescência do Brasil também ali, 2012, 2013, em que é um período em que vários novos movimentos coletivos, enfim, organizações, elas surgiram, esse um processo, né, de estagnação, talvez, em que as pessoas criam a necessidade de se organizar, se reorganizar e se reorganizarem, né, em outros espaços, em outros coletivos, de outras formas. Eu acho que os movimentos, ele dá nesse... A gente, enfim, se identifica. O CPDH, que eu faço parte, a gente vem um pouco também desse fluxo, né? Tipo, ali a gente tem as mobilizações em torno da Copa, dos comitês populares da Copa. Foram vários movimentos que foram surgindo, foram pipocando naquele contexto. E aí tem um pouco disso, e eu acho que o OCUP, a grandiosidade que ele teve e a ousadia também que teve, né, tipo, a ousadia de utilizar outros instrumentos, da utilização da cultura também, da arte de uma maneira geral, como ele foi criando aquilo, ele que deu coragem, assim, eu acredito que ele que deu coragem, assim, naquele período em Recife, eu acho que hoje ainda, se falar de direito à cidade é uma coisa muito mais óbvia, né, tipo, direito à cidade não é uma coisa estranha, o quê? Que história é essa? Eu nunca ouvi falar, assim, se falar de direito à cidade é uma coisa muito mais óbvia. Se reclamar de questões urbanas e essa sensibilidade sobre o que se quer da cidade, como a Ana estava falando, é algo muito mais óbvio, é algo muito mais próximo, assim, essa reivindicação, né? O slogan que a gente tinha do DU, a cidade é nossa, ocupa, ela, enfim, várias questões, mas ela foi... foi se criando um pertencimento maior sobre isso, tanto das pessoas e também dessa motivação para a criação de outros movimentos, de outras iniciativas. A gente teve repasse, né? Tipo, várias pessoas de outras cidades, de outros estados, vinham falar com a gente, vinham conversar, vinham pedir dicas e vinham compartilhar a experiência, dizendo que, tipo, não, agora a gente vai ocupar isso aqui também, a gente vai fazer o Ocupa não sei o quê, o Ocupa não sei o quê, o Ocupa não sei o quê, inspirado no que a gente tinha feito aqui, assim, essa ebulição de novas iniciativas foi um legado muito grande, assim, de possibilidade, né, de, dá para fazer, vamos fazer. Eu brincava muito com o Léo, e aí outra coisa, assim, é sobre... nisso, né, no debate sobre memória, eu e Léo, a gente brincava muito, a gente ficava lombrando, assim, de pensar milhares de ações judiciais que a gente podia entrar sobre o CAIS. E uma das coisas que se debatia sobre o CAIS era sobre a questão do patrimônio histórico daquela área, por ser uma área ferroviária antiga, enfim, tem questões, estudos que indicam que lá a gente tem a primeira linha férrea do Brasil, e aí... O IFAM diz que não sei o que lá, tem vários registros. E aí a gente tem uma pequena área do CAIS, que ela é preservada pelo IFAM, e aí a área que tem o maior densamento do projeto Novo Recife não era uma área preservada, mas era a área em que era a área desses galpões de açúcar, foi um local em que existiram todos os ocupes. Então, assim... Eu acho que a maioria das fotos que existem do CAIS da Estelita hoje são desses armazéns de açúcar que não eram preservados e não se identificavam eles como patrimônio histórico. Mas a gente pode entender que a gente construiu essa imagem daquele CAIS, daqueles armazéns como patrimônio histórico, e a gente às vezes até ficava lombrando e tentar construir uma tese judicial que não ia, enfim, provavelmente a gente não ia ter sucesso nenhum, mas a gente ia botar para fora o nosso desejo de tentar juntar todas as fotos, assim, de valorização dessa memória, de um patrimônio construído, sabe, em relação a essa ocupação das pessoas e todas as intervenções que as pessoas tiveram ali naquela cidade. Eu adorei a fala da Luana, porque ela me deu um fio, me passou o fio. Bom, então, essa ideia mesmo, como ela falou, né, da construção de um espaço que, do ponto de vista dos técnicos, né, dessa área de patrimônio, ou de sei lá o quê, que vai buscar todas aquelas como é que eu diria, aquelas teorias históricas, sociológicas, não sei o quê, para dizer que determinado monumento, ou determinado patrimônio construído, ou patrimônio natural, enfim, ou imaterial, ou sei lá o quê, ele é ou não patrimônio, né? É bom dizer que Mário de Andrade, na década de 30, já colocava as favelas do Rio de Janeiro como sendo patrimônio histórico do Brasil. Colocava os mangues do Recife como sendo patrimônio natural do Brasil. Então, assim, quem determina o que é patrimônio, na verdade, é quem tem uma relação com aquilo. Então, se a cidade, se um grupo de jovens, porque, na verdade, a maioria de que estavam ali eram jovens, não eram os velhinhos da cidade querendo salvar um prédio velho, não. Era um monte de jovens dizendo, eu quero isso aqui como sendo meu patrimônio, patrimônio da minha cidade, é o espaço que eu quero que seja preservado. Isso é muito importante, isso é o que qualifica qualquer monumento, qualquer espaço, qualquer patrimônio como realmente um patrimônio histórico, ou natural, ou cultural de uma cidade, de um povo, enfim. Então, eu acho que isso foi bacana, essa lição, eu acho que ela ficou na cidade, assim, eu acho que todos nós, assim, aprendemos que, na verdade, o valor de um patrimônio, ele está no afeto que as pessoas têm por aquele determinado espaço, enfim. E foi isso que o Carlos Estelita, ele significou, e tanto ele significou que ele conseguiu, como a Ana Paula diz hoje, por exemplo, existem vários movimentos espalhados pela cidade, ele conseguiu confluir, ou seja, ele trouxe para dentro daquele espaço todos os movimentos culturais, políticos, como a Luana também falou, né, as discussões sobre LGBT, fobia, enfim, todas as discussões que estavam na pauta da cidade, a Copa, as comunidades do entorno e também as que não eram do entorno, mas que também estavam sofrendo ameaças do Estado em função da Copa, né? Aquele pessoal principalmente do COC, né? Os moradores do COC, que se dividiram, né? E dentro desses moradores existia o grupo do Museu da Beira da Linha do COC, que, na verdade, foi um museu que surgiu na cabeça de um morador do COC, que é Rio de Fernandes, e ele tinha esse sonho. Eu me lembro, eu era diretora do Museu do Nordeste, em 2011, foi em 2011, ele esteve no museu, numa reunião, onde ele expressava o desejo dele de ter um museu no COC, né? Enfim, que aí veio uma política pública do Estado, que era os pontos de memória, e o COC foi escolhido como sendo um lugar para se fazer esse museu. Acontece que a forma como o Estado chegou para fazer esse museu, até pelos atores envolvidos nesse processo, fez com que esse grupo, liderado por Rildo, se afastasse dessa ideia trazida pelo Estado. Por quê? Porque eles já traziam fórmulas prontas, já queriam dizer que o museu ia se chamar Museu do Mangue, porque eles estavam no COC, e o COC era mangue. E ele fazia, não, a gente é uma comunidade que nasceu na beira da linha, da linha do trem, e a gente queria que fosse no Museu da Beira da Linha do COC. E aí o pessoal disse, isso não é nome de museu. Enfim, depois de toda essa confusão, eles não se entenderam e ele saiu, né? O Rildo e o seu grupo saiu desse grupo. E onde ele foi encontrar apoio para sua ideia louca, que ninguém acreditava, porque ele queria fazer um museu audiovisual itinerante. E aí ele encontra apoio onde? Entre os loucos do Estelita. Então juntou-se um grupo de pessoas, né? A Cristina Gouveia foi uma das pessoas que faz parte, Gegé Miranda, enfim, um grupo bem bacana. Eu acho que o Chico Ludermi também participou desse processo, e eles ajudaram o Rildo a criar o seu museu. Infelizmente hoje o museu está parado, né? Enfim, vem toda essa confusão aí de pandemia e tudo mais. O Rildo, ele tem seus problemas, ele não pode circular muito, mas ele tem um museu na internet com depoimentos de centenas de moradores do COC. Ele começou pelos mais antigos. Ele, na verdade, tem um cardápio, que ele diz, tem um cardápio de entrevistas. Ele começou pelos moradores mais antigos, mas ele quer aprofundar isso, quer também entrevistar os moradores novos. Por que ele quer fazer isso? Ele diz o seguinte, o COC, porque, por exemplo, ele entrou na briga do Estelita, muito consciente que a partir do momento em que aquilo ali fosse feito, aquilo iria avançar sobre o COC. Aquela ideia de cidade vai avançar sobre o COC. Ele tem absoluta certeza disso. Então, a forma que ele encontrou para impedir que esse modelo de cidade avance sobre uma comunidade que tem uma história, né, que tem todo um processo de luta, né, ali de ocupação daquela área, foi criar um museu onde as pessoas falassem de suas memórias. Ele não queria um museu com objetos, ele não queria criar numa casa cheia de objetos, nada disso. O que ele queria era a fala das pessoas, e isso está registrado no museu. E isso é muito bacana, porque ele diz, enquanto os jovens do COC souber que tudo que nós temos aqui foi construído com a luta dos que passaram, enfim, eles vão dar valor ao espaço que a gente conquistou. Se a gente não alimenta, não retroalimenta essa memória, eles vão perder o valor afetivo, vamos dizer, pelo espaço que eles construíram, né? Então, eu acho que o Estelita trouxe isso, eu acho que foi muito importante, eu acho, para essa comunidade, e espero que o DU, que eu estou vendo aí que está organizado, retome essa coisa e ajude o Rildo a... E eu também me disponho a isso, obviamente, a levar para frente essa ideia, porque realmente é muito bacana e é inovador, é um museu inovador, digo a vocês, não existe nada igual, assim, em nenhum outro, pelo menos não aqui no Brasil, não tenho, pelo menos nessa área mesmo de que se chama de museologia social, não existe um museu audiovisual itinerante como ele criou, então acho que vale a pena a gente investir nessa ideia. É isso. A gente pode dizer que vocês são inventoras de memórias? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que, claro, acho que estamos sempre inventando memórias, não é? Eu acho que quanto mais a gente valoriza as nossas memórias, mais invenções a gente cria, eu acho. Não é não? Eu, por exemplo, valorizo muito a memória da minha avó, que ela era... ela morou muitos anos no Amazonas, na Amazônia, na floresta amazônica. Meu avô era seringueiro, e ela conta, assim, ela conta, não, minha avó não, minha bisavó, minha avó conta a história da mãe dela, e é muito, para mim, assim, é como se eu fizesse parte mesmo dessa história, entendeu, assim, eu acho que eu conheço a Amazônia muito pouco, assim, eu conheço alguma coisa, mas muito pouco, mas é como se eu estivesse lá, assim, a partir das histórias dela. Então, acho que somos todos assim, inventores de memória, né? Minha avó era uma delas. Numa perspectiva contra-hegemônica, a gente não tem muita chance de realização, né? De tipo, de conseguir subverter e mudar o mundo, assim, de transformar o mundo que a gente deseja. Mas, no mínimo, a gente insiste, persiste, assim, é chato na construção dessa história, né? Dessa narrativa, assim, de tentar mostrar que não... Não é só esse tipo de mundo capitalista aí que destrói, que é voltado para determinada coisa que existe, assim, tem outros desejos e outros tipos de mundo, assim. Aí eu acho que é o que motiva muito, muito de nós, assim, de nós todos, de vocês também, quando estão provocando esses debates, de fazer a gente, enfim, registrar a memória e registrar a história. Agora você, Ana. Você se considera... Ah, eu quero agradecer muito. Eu acho muito bacana, né, que existem iniciativas como essas de vocês, né, que registram essas histórias, né, que estão à margem, essas histórias que escapam, né, da, como diz Giovana, aí, das narrativas hegemônicas. É muito bacana. Acho bacana também que vocês tenham trazido três mulheres, né? O nosso movimento era um movimento bastante misto, né? Todo mundo estava lá. muita mulher, tinha muito homem, tinha gente pobre, tinha gente rica, tinha classe média, tinha branco, tinha preto, tinha, né, todas as orientações sexuais, todas as identidades de gênero estavam lá. Né, era um movimento muito diverso, ainda é. Mas eu achei bacana essa história. Assim, eu gosto dessa posição de você, da escuta das mulheres, né? Assim, das mulheres construindo a história, de valorizar, né, essa posição de construção, de interpretação do mundo, né, a partir da voz das mulheres. Eu acho isso muito bacana. Queria agradecer também. Eu acho bacana que o programa de vocês sejam três mulheres também. Acho ótimo. Fico feliz. Inventaram essa memória. Felipe Mancini, Fernanda Cícero de Sá, Gisele Rocha e Juliana Bittencourt. Com a participação generosa de Ana Paula Portela, Luana Varejão e Vânia Breiner, a quem agradecemos a disponibilidade por compartilhar conosco suas histórias e a beleza de existirem, de seguirem na luta. Essa conversa foi gravada por videoconferência no dia 28 de maio de 2021. Importante demais que a gente veja esses exemplos vivos de disputa pelas narrativas. A história se constrói agora, em cada momento. Se você está chegando por aqui agora e não viu os outros episódios, estão todos lá na página da Rádio TV Mundo Novo, no site do Condô. O endereço é www.condô.org.br/Rádio TV Mundo Novo. Lá você vai encontrar todos os programas que já foram produzidos nessa caminhada desde 2020, quando, no meio dessa pandemia, resolvemos fazer essa experiência de comunicação. Esperamos que vocês aproveitem esses conteúdos e, se sentirem vontade, que nos mandem notícias sobre o que vocês gostam, o que acham que poderia ser diferente. Bora conversar e construir essa história juntos. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Esperamos que em breve, com todos vacinados, podendo estar juntos novamente e indo para a rua gritar contra os abusos que estão sendo impostos por esse desgoverno durante a gestão absurda dessa pandemia que tanto já matou o povo do nosso país. Força pra gente!